na sua mente, levando uma cultura e coisa que a gente sente. Essa batida funk que me contagia, me faz ser um homem, não matar na covardia. É sempre bom fazer aquilo que é correto, seguindo sempre em frente, sem fazer desafeto. Que o retrocesso é ideia do maligno, corrompe tua mente, baratina teu juízo. Muita calma, Deus pra ti tem o melhor, conhece teu caminho e te tira da pior. Vocês não lembram da luta do Mandela, trancado de castigo no vazio de uma cela. Caso superação, oh, ele virou, chegou à presidência e agora é um doutor. Tem os antepassados, guerreiro de brasão, comando do cangaço, o antigo Lampião. Aqui é getificados, é o som de Pernambuco, comandando a nossa ideia, o vocabulário bruto. Aqui é getificados, é o som de Pernambuco, comandando a nossa ideia, o vocabulário bruto. Aqui é getificados, é o som de Pernambuco, comandando a nossa ideia, o vocabulário bruto. Aqui é getificados, é o som de Pernambuco, comandando a nossa ideia, o vocabulário bruto. O rap é pra mim uma filosofia, vocabulário reto, dosado com ironia. Vou divulgando assim, mandando a minha real. Quem não gosta de mim, vai até passar mal. Sigo na humildade, me sinto bem melhor. Se me vem num rolê, quase sempre estou só. Não pago de gatão, tomando meu uísque. Olhares penetrantes, pras putas de elite. No time do que eu olho, ideias vão e vêm. Penso em várias gatas e em notas de 100. Dinheiro aqui no bolso e decência pra gastar. Pra que bater no peito e querer rebolar? Agindo dessa forma se torna um imbecil, se achando bem melhor em pleno mundo hostil. Porque tu não se lembra do amigo Jesus, que perdoou pecados gravado numa cruz. Aqui é getificados, é o som de Pernambuco, comandando a nossa ideia, o vocabulário bruto. Aqui é getificados, é o som de Pernambuco, comandando a nossa ideia, o vocabulário bruto. Aqui é getificados, é o som de Pernambuco, comandando a nossa ideia, vocabulário bruto. Aqui é getificados, é o som de Pernambuco, comandando a nossa ideia, vocabulário bruto. Começando a mudar o rumo da conversa, que a vida não é só dor, a gente ainda reza. Agradecer a cada dia por estar vivo, parar de relembrar os velhos prejuízos. Nós estamos nessa vida pra ganhar e pra perder, mas quero mais ganhar, nasci foi pra vencer. Não quero colocar olho grande em ninguém. Quem tem, tem, é tudo seu de mais ninguém. Quem se passa pra inveja é só os derrotados. Quem não cresce na vida fica velho frustrado. Eu não preciso corromper a minha alma, botar tudo a perder, vários baterem palma. A gente tá ligado que vive numa guerra, resolvendo com truca, tem tiro, tem cela. Sonha com a fita massa e se garante botar, e se liga nos canas para tu não rodar. Porque se tu cair, fica no prejuízo. Quem cuida da mulher e também dos teus filhos, não há nada pior, nem tiro de oitão. Teus moleques chorando porque não tem um pão. Vender alguma coisa, fazer uma correria e se desvencilhar dessa monotonia. Aqui é getificados, é o som de Pernambuco, comandando a nossa ideia, o vocabulário bruto.